Você está sintonizado nos 900 kHz da Rádio União de Toledo. Rádio União de Toledo. ZYJ 295. 900 kHz. 5.000 watts de potência. Quer falar com a Rádio União? Ligue 3055-2841, 3055-4094 ou 99931-7124. A maior audiência de Toledo. A Rádio União de Toledo apresenta programa Estância Gaúcha, o melhor da música gaúcha, interpretada por quem conhece e ama as tradições. Programa Estância Gaúcha, a apresentação e interpretação do grupo Ou de Casa, a partir de agora no seu rádio. Eu não acho atrapalho com a gaita na garupa, pois eu a sempre tenho. Vou dizendo quando saio, só não sei é quando eu venho. Buenos amigos, gauchada de Toledo e toda a região oeste do Paraná. Estamos começando novamente aqui pela Rádio União de Toledo mais um programa Estância Gaúcha, o programa que faz eco nas canhadas e retumba nas coxilhas. Isso mesmo, todos os sábados, a partir deste horário, até as 2h15 da tarde, nós estamos aí, né? O grupo de casa, de gaita e violão, para tocar e cantar ao vivo para os nossos ouvintes. Meu abraço bem chinchado a todos e o meu buenas tardes. Do meu lado direito, como sempre, a minha esposa, a minha prenda Neuci, que também vai cumprimentar os ouvintes. Boa tarde a todos, com muita alegria, mais uma semana, estamos aqui, né? Isso mesmo. Tá, bueno. E o nosso gaiteiro, né? O seu Oridas da Rosa. Meu, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Esse do outro lado, o Santo, que também vai cumprimentar os ouvintes e pôr o fundo musical aí para mensagem do programa. Procure descobrir o caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não sermos nós mesmos. Nós é que temos que descobrir a estrada a segui-la com nossos próprios pés. Desperte para a vida, para a verdadeira vida. E se deseja felicidade, lembre-se, você é o único responsável por seu destino. Supera as dificuldades, vença os obstáculos e construa a sua vida. Tá aí, bonita a mensagem, né, Sérgio? Não tem que caminhar não, com os próprios pés. Não vamos ficar sentados esperando porque ninguém nos leva. Não vamos esperar acontecer, né? Vamos fazer acontecer. Tá certo, nós vamos então, começando aqui com a parte cantada, né, Sérgio? Cantando xote, como de costume, a hospitalidade.